4959, autorizar direto IUNEP. Direto IUNEP pro 4959. Índia Lima, November, Eco Papá, azul 4959. Certo. Voo 9098, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2025, 2545, boa noite. Boa noite, bom voo. Solo, azul no meio, libera direita, solo 121, 101. Direita 211, solo, guru 228. Salvador, boa noite, azul 9221, ponto de espera pronto. 9221, boa noite, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero, azul 9221, autorizado a decolagem, pista 10, vento 120 graus, 109. Autorizado a decolagem, pista 10, azul 9221. Ok. 295, boa noite. Salvador, boa noite. Bom dia. 972. Voo 972, boa noite. Continua a aproximação. É, Embraer da Azul iniciou rolagem pistão no zero. Aguarde pista livre. Continua a aproximação, 972. Azul 9221, decolado ao Zuno 9, controle agora 120.8, tem um bom voo. 208, obrigado, uma boa noite a todos, Azul 9221. Boa noite, Azul 9221, cruza 1100, na Dael. Azul 9221, contato radar na decolagem, via saída Dael, submantenha nível de voo 360. Via Dael 360, 9221. Ao azul 4959, à esquerda, proa 2 do nosso sul, 50 milhas. Pro 4959, livre de desvios. Gostaria do 2228, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Recife 972 no solo 21, direita solo 121 decimal 1. Direita solo 21 no voo 1 no 972, obrigado, boa noite. Salvador, o Azul 9221, solicita. Azul 9221. Azul 9221, não prossiga. Um desvio à direita para evitar a formação, justamente na posição da EL. Autoriza a proa de Mótiva. Livre desvios, aguarde coordenação com o Centro Recife. Azul 9221. Ele desviou a direita, aguardando coordenação, 9221. Azul 9221, autorizar direto por base. Direto pro BAV, Azul 9221, obrigado. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pista 1-0, vento 120 graus, 1-2, nós. Vem, decola 1-0, gol 9031. Azul 9221, informa o tráfego na sua posição 12 horas, 15 milhas, mesmo rumo, passando 125 para 140, Alfa Tango 72. Gente, tem um tráfego no TICAS, Azul 9221. Azul 4959, confirma a razão de subida. Subi inicialmente para 140, azul 4959. Azul 9221, confirma a razão de subida. Momento 3000 pés. Sim. Decolado 226, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 308, bom, igual 9031. Controle bom, igual 9031, da EL Leda. Voo 9031, contato radar na decolagem, via saída da EL, sub, mantenha nível de voo 360. Da EL, só mantém 360, igual 9031. Do para o 959, submantenha nível de voo 160. 160 para o 959. Salvador, gol 9031, direita pro A2, 35 por 9 milhas, solicita. Por 239 por. Gol 9031. Confirme? Gol 9031, livre desvio. Livre, gol 9031. Gol 9221, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Gol 9221. Azul 9221, prossiga. Azul 9221, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Chama Recife 12835, negativo 251, azul 9221, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Gol 9031, após desvios, autorizar direto o Doxo. Após desvios, voa Doxo, gol 9031. Gol 9334, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 120 graus, 109. Está autorizando a decolagem da 10, gol 9334. Gente, gol 9031. Taxi, reposte no ponto de espera da Papá para ingresso na 17, Serra Tranquilo. Azul 4959, 56 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo 160. Tome o controle Iliel, frequência 120.1. Boa noite, bom voo. Tango Kilo, autorizado o ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Voo 9031, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Recife 2831, 9031, boa noite. 128.35. 2831, boa noite. Boa noite. Locutor de Salvador, boa noite. Voo 9334, saída da Eule da Motiva. Voo 9334, contato radar na decolagem, via saída da Eule, sub e mantém o nível de voo 360. Via da Eule 360, voo 9334. Mantém a posição, se há tanto quilo. Tango Kilo estimado de decolagem mais 1 minuto e meio. Controle com 9334, a possibilidade de voar Motiva para evitar formações aqui sobre Dael. Livre desvios, gol 9334, avós coordenação. Ok, lista de desvios aguardando Motiva, gol 9334. Autorizar direto Motiva. Bro de Motiva, vagão 334. Papatango Serra, Tango Kilo, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 120 graus, 109. Tango Serra, Tango Kilo, decolado aos 38, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. 208, boa. Controle Salvador, uma boa. Papatango Serra, Tango Kilo, Dael. Tango Serra, Tango Kilo, contato a dona decolagem via saída da El, sub e mantenha nível de voo 360. Da El, sub e mantenha 360, senhor. Solicita a proa 250 para aproximadamente 40 milhas para evitar. Livre de desvios, Papa Tango Serra, Tango Kilo. 7 graus, Tango Kilo. Papatango Serra, Tango Kilo, após desvios, autorizar direto Motiva. Após desvios, voa Motiva, Serra, Tango Kilo. Voo 9334, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835, 251, voo 9334, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. 4, thank you. Copa Tango, Serra Tango, Kilo, Chame Centro Recife, frequência no 28.35, alterna no 25.1. 3170, acione identificação. Desça para nível de voo 080, altimetro na 003. Confirme por mais quantas milhas irá manter a presente pouso, a presente para lá. Após desvio de voo para encerrar a vida 366 para o final do procedimento da aeronave, da pista 10. Salvador, voo 9044. Voo 9044, acione identificação. Desça para o nível de voo 090, QNH1-003. Confirme mais quantas milhas irá manter a presente proa. Agora já tem condições de voar no CAV-366. 044. Voe para o CAV-366. Desça para o nível de voo 090, altímetro na 03. 3 na prova do CAV-366, 3, voo 9044. Confirme a prova que está mantendo? Confirme por quantas milhas? Quem Novamente voe para o ZRBT 366, desde a praia 25003, altímetro na 096, em participação do ZRBT 366 na final do procedimento da Renata. Foi para a RFD 366, desça até 4.000 pés de restrições, que nem a Dona 093. 4.000 ou 9044-03. Boa noite. 3520, boa noite. Acione identificação, desça para o nível de voo 080, que nem a Dona 093. Confirme a prova que está mantendo. Aproximadamente 3520, após desvios, voe para a posição estável. Após desvios, estável, está 3520. Boa noite, é por final do dia que foi desvio. Estável, estável, está 3520. This 110 degrees, 149. Clear on up and take off from A10 airport, 0024.